tarde Jesus tinha acabado de orar. Vieram soldados romanos prontos para o levar. Um beijo no rosto, o sinal que Judas deu. Viemos prender Jesus, rei dos judeus. Ele respondeu, sou eu. Na presença de Pilatos que a Jesus interrogou, disse, és rei dos judeus, e Jesus Cristo se calou. Vê que eu posso te prender e também posso dizer, vai. Jesus disse, todo o poder que tu tens foi lhe dado por meu Pai. Diante do povo Jesus, príncipe da paz, mas gritavam, crucifica e no solte Barrabás. Socos, bofetadas, profetiza quem bateu. Uma coroa de espinhos recebeu, sangue no rosto correu. A cidade carregando dura cruz, para o Monte Calvário conduzido foi Jesus. Entre dois ladrões pregados, uma lança o transpassou. Tudo consumado, a hora chegou. Jesus Cristo expirou. Se tornou noite porque até o sol fugiu. Terremotos, vendavais, até sepulcro se abriu. Mas no terceiro dia que o anjo assim falou, o vivo entre os mortos não está mais aqui. Ele já ressuscitou. A voz também fala do reino de Deus, combate o mal e faz o bem. Eis que estou convosco todo dia até o fim. O Consolador deixou, depois partiu, e numa nuvem subiu.